Jesus is shedding all his sacred and precious blood. Here in this holy place, who can resist if Jesus is shedding all his sacred and precious blood? Mistério da Divina Misericórdia. Rezemos pelos nossos irmãos que estão aniversariando, para que a sua vida seja renovada e preenchida em todos os momentos pela misericórdia infinita. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. São José de Ribamar, rogai por nós. E aqui a gente encerra o nosso Santo Terço da Divina Misericórdia, agradecendo a você, amigo ouvinte, você devoto e devota de São José de Ribamar, desejando a você uma boa noite de sono, agradecendo a Val Santos aqui conosco. Muito obrigada, Val, seja sempre bem-vinda à oração do Terço aqui conosco através da Rádio Educadora. Muito obrigada, Sagrada, pelo convite. Agradecemos também aos ouvintes que rezaram conosco e meditaram o Terço da Misericórdia. Que Deus abençoe e fiquem na paz. Amém. Você rezou com a Rádio Educadora, o Terço da Divina Misericórdia. Horas e 24 minutos. Educadora Católica. Católica. A nossa rádio católica. Católica. Onde é que você vai com tanta pressa, com esse ar de quem tem muito que fazer? Se eu posso lhe pedir alguma coisa, eu lhe peço, senta aqui. como um dia eu sentei naquele poço e a amizade visitou meu coração. Fui amigo e o esposo que faltava, e hoje pode ser também assim. Os seus olhos me revelam tanta sede, e não sou indiferente à sua dor. Mas tem coisas que eu não faço, não são minhas, dependem somente do seu querer. O milagre se dará por duas vias, uma é minha, outra eu deixo pra você. Se você trouxer a mim a sua água, eu devolvo o vinho. Chega mais perto, não tenha medo, não diga nada, silêncio é palavra que não faz segredo. Se for preciso, enxugo seu rosto. Lágrimas são fragmentos de histórias que posso entender. Eu lhe vejo entrelaçado em tantos erros, machucando tanta gente sem saber. Infeliz vai se tornando pouco a pouco. Por favor, queira voltar. Não prometo dar-lhe um jardim de flores, mas prometo a força pra poder plantá-lo, e asseguro no cultivo estar bem junto, se preciso lhe consolar. Cantaremos a semente germinada, podaremos o que não puder crescer. Cada poda de ter